0908. Do 42298, desça para o 2, seu prédio, ajuste 013, autorizado final, reporte estabilizado. Afirmativo, 1013, desça para 2000, vai reportar estabilizado, 42910. Então, 3258, chama Centro Recife, 126, décimo 85. Controle de Salvador, muito boa noite, hoje é 63-13, dá um 0 para a centro da Tama. 63-13, autorizado de chegada bom, desça para 4 no peso, ajuste no 0-3. 1 ajustado no 0-1-3, alguma possibilidade boa, a Celorina está presente? Negativo. Vai bater o perfil então, estabilizado, ele é S104298. Azul 4298, Viva LS, Celeste, Metorre em 1895. Bem, ativa, chama 1895, 4298, obrigado. Então, essa é a do Azul 4298, passou dando estabilizado. Do 4298, continua a aproximação, ajuste na 03, reporte baixa de trabalho. É, ativa, reporta baixar de trabalho, fica dando a velha. 5, alterna, 125, decimal 45. Do IME, 5255, gol 1096, boa. Travado, passando externo, 4298. 4298, livre pouso, pista 90, vento 140 graus, 059. Já chegou, livre pouso, cadê a vez? Azul 4298, Solo 08, Livre Gerente, chama Solo 1291. Direita 211, Azul 4298. 4 de Salvador, muito boa noite, Azul 2782, Ciente da Tango. Boa noite, Azul 2782. Foi na proa da próxima etapa, para chegar da Mari, reporte no ideal da descida. Senta na proa de etapa, para chegar da Mari, informando no ideal, Azul 2782. Boa noite, Azul 4298, que você escuta? Azul 4298, boa noite, segue via Alfa Juliette, portão 1, no pátio principal. Alfa Juliette, portão 1, no pátio principal, Azul 4298, até mais. Astro 140, Galeão 4348. Boa noite, Tan 3305, chegada a Mares, esse é para o nível 060. 310, prepara Puca e Jambo Caju, aguardando cópia. Puca, transmissão, Puca e Jambo Caju, boa, aguardando a autorização, chamada 3 para 2 mil peças, ajuste 1013, reporte localizador. Mateu, vai voadora, 1013 ajustado. E vai informar se habitar no localizador, General 63. Confirme, tráfego. Cheque equipamento de rádio, tua emissão muito baixa, 2/2. Como se ocupia? Agora 3/3, prossiga. É ponto de espera da cabeceira 1-0. Tá pronto. Tan 3815, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0. Vento 160-060-62 de nós, ajuste 1-0 no 3. Ali decola, Tan 3815. Eu vou checar com outro microfone só para um teste, tá? Certo. Pode confirmar como recebe agora? 3/3 também. Ah, então é para o microfone. Obrigado. Controle Salvador, autorizaria o 6313 uma aproximação visual? Dado, reporte na final, 6313, ajuste 6013. Reportar na final, acionamento 6313, grato. Fechando a 6310, pronto, cópia. 6310, autorizado Recife, via Pesulu 17, após conforme rota, nível 350. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jambo, Caju, aciona 5133, controle 120, décimo 8. Miami 310, cotejamento correto. Por gentileza, faça um check rádio, intensidade 2. Agora alto e claro, no 3, chame pronto, 6310. No 5 decolado, aos 13, controle no 208. 1208, até a próxima. 1208. 1208, até a próxima. Salvador, muito boa, o San 3815, checando. 2.700 contato radar, saída da El, subou 340. Da El, atenção 340, 3.815. 313 da China, reporte visão do campo. Azul 2.782, após ITAP, desceu para 2.000 pés, ajuste 1.013, reporte localizador. Após o ETAP, desce para 2.000, pés com 0.03, reportará no localizador do 2.713, 1.13. 3.13, Ivelete, chame torre 1.895. 1.895, grande posto. Torre Salvador, muito boa noite, Oceano 63, 1.13, baixado, travado final. Oceano 63, 1.13, 1.40 graus, 04 nós. O vento, ajuste no 0.03, livre pouso, pista no 0. Livre pouso, pista no 0, ajustado no 0.03, no chegar a 63 e no 1. Solo, boa noite, é o Sam Mike Hotel Bravo. Sam Mike Hotel Bravo, boa noite, prossiga. Ô Mike Hotel Bravo, está no Gate 6, solicita autorização de reboque para a posição 12 no Pátio 1. Mike Hotel Bravo, entendido, solicita reboque do portão meia dúzia para remota 1-2 do Pátio Principal, confirme? Afirmo. Hotel Bravo autorizado, início do reboque, reporte calçado na remota 1-2. Ok, autorizado, reportar o término na posição 12. 3305, via Mares, esse para 2000 pés, ajuste 013, reporte localizador. Mares, aqui, eu no 211 no solo. 211, grato. Bom, Salvador, muito boa noite, o Xené 63, 13, livrou? Xené 63, 13, boa noite, segue via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, no Xenia 63. Ô, San 3305, pode passar aí a ITAP abaixo de 5 mil? Livre da restrição atitude em ITAP, o San 3305, reporte no localizador. Reportará no localizador 3305. San 3815, chame Centro Recife em 251, altero 3325. 2782. 2782, Iberê, chame torre 11895. 0-5-0, connect 1-0-1-3. Direct bomb, ground 5-0-0-5-0, do Chicago 7. Azul 2782, limpou os pistões a 0, vento 140 graus 059, hoje no 0 no 3. 7, tem o pouso autorizado, não no 0 agora, baixou e travou, azul 2782. Seu plano acaba de vencer ao 18. Por gentileza, confirma se foi apresentado alguma DLA ou um novo plano. Desconsideram o metro de 0, reporte condição. Aqui, como na própria. Tango Delta, boa noite. Informação em curso é Tango. Confirma o pátio pista Gregola? O Serra Tango Delta, autorizado Ilhéus, via Golf 677, após conforme rota, plano Yankee, nível 120. Decola da 17, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Coral, aciona 0263, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. localizador da 3305. Correto, no pátio 5, confirma o teu vento. 1895. Estou em Salvador, TAN 3305, final do ILS3. TAN 3305, continue a aproximação e chegue o trem. Serra Tango Delta, Universo Nacional, Chime Taxi, lote 5. Zero, mensagem saiu ininteligível na segunda parte, poderia confirmar, por gentileza, se tem um cheque raso? Meia 1390 no portão 3, autorizado, reporte, taxi. Oi, solo 25, direito no 211. Direito no 211, azul 272. Azul 2782, boa noite, segue via Alfa, Kilo, Pátio 3, fundo lá, atente ao sinalizador. Kilo, Pátio 3, espera atento, Azul 2782. Cinco, livre pouso, pistola 0, ventona 30 graus, 05 nós, 810 no 3. Livre pouso, Serra Tango Delta, autorizado táxi via Papá, pista 17, reporte alinhado e pronto, cabeceiro 17, o Serra Tango Delta. 3305, livrou. Tá 3305, seu solo aos 29, solo no 211. 3305. Então, 3305, boa noite, segue via Alfa, mantém a Tita Juliette. Alfa, Tita. Tango Delta, livre decolagem da 17, o VT140005, com nós, o ajuste no 013. 7:25, Fortaleza. Xenem 1310, autorizado táxi de Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, chame torre 118 decimal 95. Ajuste 1013, bom voo. Teve a Índia, ponto de espera 1895-1013. Grato, boa noite. 6310. Solo é o Tan, Michael Tel Bravo, comando Tan de reboque, boa noite. Michael Tel Bravo, boa noite. Do C7-07, down to 2000, feet, connection 1013, report vocalizer, running 10. Touch 2000, instrument 1013, clear, INS, running 10, 2007. Terra Tango Delta, decolada aos 3-2, controle 208. Boa noite. Juliette, 3-0. 3-305, Juliette, cordão 5. Patrulho, Papa Romeu, Serra Tango. Sierra Tango Delta, boa noite, contato radar, saída Coral, suba ao nível 120. 120, Coral. Controle Salvador, boa noite, eu vou 1888, passo 1970 para 1160, na linha da Tango. 1888, para o Ad Bonf, para a chegada Bonf, desça para o nível 050. Para o 050, pro de bom, chegada bom, voo 1888. Xenema 310, autorizado a alinhar e decolado no 0, vento 140, grau 04, nós, ajuste no 0, no 3. Azul 4980, boa, a informação do curso é Alfa, ajuste no 0 no 3, prepara Puca, Jamo Caju. Puca, Jamo Caju, 4980, camaradinha de Alfa, para a próxima. Azul 4980, pronto, cópia. Azul 4980, autorizado, Recife, via Perito Zulu 17, nível 350, decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Fuca, Jamo, Caju, aciona 51144, controle no 20, décimo 8. 1208, decolado aos 35. Azul 4980, cotejamento correto no 1, enxame pronto. 10, suba a nível 350, sai da boca, contato radar. Status localizer, running 1-0-0-2-7-0-7. 2-7-0-7, clear for left, contact tower, 1-1-8-9-5. 1-8-4-9-0-5, Azul 2-7-0-7, have a good one. Azul 4980, devido à saída padronizada, após Puca, Jamo, na transição Caju, segue na Ampli do Luna 7. Good evening, Azul 2707, establish ILS X-ray, running 10. Azul 2707, continue our approach, check the engine gear, report, you're down in locket. You're down locket, Azul 2707. Switzerland runway 10, wind is 130 degrees, 04 knots, and no temperature setting 1013. Switzerland runway 10, temperature 1013, Azul 2707. Boa noite, Xené 6234. Chegada a Mari, desça para o nível 050. 050 na Mari, 6234. Está cansado plano da presença do visual 125. Teste modificado, Supermanter 125, Sierra Tango Delta. Salvador, boa noite, hoje é 6303, está ciente da alfa, autorização para Guarulhos. 6303, boa noite, prepara Dael, Leda Motte, vai aguardando. Dael, Leda Motte, vai aguardar, na ponte 04. 07, solo estimado 1, direita 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 2, 7, 0, 7, boa noite. Over the ground, 3, 3, 2, 7, 0, 7, located running 1, 0 on Foxtrot. Azul 2707, good evening. Continue with taxi via Alpha, Juliet, Gate 9. Alpha, Juliet, Gate 9, Azul 2707. Uno 888, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 3, reporte localizador, desça 0. Desça para 2000, ajuste 10 no 3, reporte estabilizado, gol 1888. Xenaima 3103, pronto, cópia. Primativo, próximo para cópia. Xenaima 3103, autorizado Guarulhos, VP Zulu 10, após Taubaté, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Aciona 5140, controle 120, décima 8. Primativo 360 para Guarulhos, VP Zulu 10, aerovia, após Taubaté. Decola da 10 com curva direita, da Euleda Mosca, é o perfil. 5140 aciona, 1208 é o controle de saída. O 6303.4. Xenaima 6303, protegimento correto. Reporte quando pronto. Reporta, né? Xenero 6310, Chimbo Centro Recife, 126, décima 8, 5, alterno, 2545. Janeiro 6224, descer para 2000 pés, ajuste 10 no 3, reporte localizador 10. 10 no 3, 2000, estabilizado, gol 1888. Gol 1888, livre leste, chame torre 1895. Torre 1895, gol 1888. Oi, Salvador, boa noite, gol 1888, terminal, dando zero. 884, boa noite. Cheque trem, autorizado pouso, pista na zero. Vento 120 graus, 05 nós. Papa Romeo, Sierra Tango Delta, passando coral. Serviço radar encerrado. Chamilhão em 120, décimo 1. Chegou 1170, chegada Mari, desça para o nível 050. Para o 50, Mari, pode mandar a voz de tapa, pode ficar o quadro aberto? Tá, desça até o 50, gol 1170. 0, obrigado. pelo localizador com a pista, Vision 6224. Senhor 6224, Livre LF, chame torre 11895. 295, boa noite. No 4 seria um estimado para o início do push? Fica 10 minutos, querido. Gente, meu 3 no 3. Solo Salvador, boa noite. É o gol no 888, Vibro. 888, segue de Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, gol no 888. 0 graus, 05 nós. Pouso autorizado, está baixando travado, 6224. Azul 4980, livre pushback no 01 no Chantar. Boa noite, gol 1970, chegada a Mari, desça para o nível 050. Ingressa Juliette, portão 612. Meia 224, sala 57, direita 1219. Pista para 2 no pé, ajuste 1-0 no 3, reporte localizador pista 1-0. 1012, repassará 2000, fala cruzador, gol 7-0, obrigado. Boa noite, 6224, Chanel 6224, boa, segue via Alfa, mantenha a estagilhante. Alfa vai mantendo a Juliette, 224.